Tá gravando, hein? Presta atenção. Já. É confidencial. Atualizei. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai jogando o pepecão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Ou faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Faz a pose, olha o flash. O que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Ou faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Ou faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Simbora, cientista do som, estourou tudo. Caminhão tenebroso. Carreta RR, meu parceiro Fagner. Galera dos paredões. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai jogando o pepecão enquanto eu aperto o fininho. Melhores a paredões é motos, tamo junto. Então se prepara e vem fazendo assim. Ou faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Faz a pose. Olha o flash. O que eu tô gravando, você faz o sobe e desce. Ou faz a pose, olha o flash que eu... JR Multimarcas, a loja que nos veste. Ou faz a pose, olha o flash. WG, estudo promo. Você faz o sobe e desce. Montana do frete. DJ Manoel. Ei, paredão JR Climatizações. Repertório novo do Rei do Batidão 2021. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai jogando o pepecão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Ou faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando, você fazer sobe e desce. Faz a pose, olha o flash e que eu tô gravando, você faz o sobe e desce. Aí Santinhas, tamo junto. Ou você faz a Zeldilete. Ou faz a pose. Olha o flash. As queridinhas, a Lualda. Chama. Paredinha do auxílio. André Civis. Equipador Evolução. Costa Vila. Jampa Mil Grau. Tamo junto, alô Matheus. Tá gravando, hein?